Uzi. Três cabeças, um só destino e o sistema não me ilude. Somos rudes, então escute o que até tempo eu tô vendo tentando te dizer. Veja que a vida não é simplesmente matar e morrer. Eu vou dizer, este não foi o caminho que Deus escolheu pra você. Não quero ter que achar normal um corpo caído no chão coberto por jornal. A vida é dura, se segura. É foda ter que conviver com a violência das ruas. Precisamos de uma luz nessa escuridão. É necessário ter Jesus no coração. Irá chegar o dia, o fim das guerras. Levam fotos, os lutando pela paz na terra. Levante as mãos pro céu, faça uma oração. Implore a Deus alguns minutos de atenção. Mano, a fé nos faz acreditar que ao invés do gatilho, só as mãos iremos apertar. Só as mãos iremos apertar. Vida no crime é tiro grades. Caixão lacrado e trancado a sete chaves. 7 anos se passaram e nada mudou. Amor sincero de filho ainda não se apagou. Aí Osmar, o que eu tenho pra falar é pouco. Eu sei que está muito orgulhoso do seu garoto. Que não desandou, acreditou, hoje é um caçador. Que trocou a guerra fria pela paz e o amor. A paz e o amor. A paz e o amor. A paz e o amor. Levante as mãos pro céu, faça uma oração. Implore a Deus alguns minutos de atenção. Mano, a fé nos faz acreditar que ao invés do gatilho, só as mãos iremos apertar. Só as mãos iremos apertar.